Senhor, eu não sou o que devia ser, mas só tu com amor me limpas de meu mal. Esse amor é que me ajuda a seguir em caminhos de perdição. Andava eu, mas com amor tu traçaste um plano para te pertenço eu. Um milagre, Senhor, um milagre eu sou. Um milagre, Senhor, tens feito em mim. É um milagre, Senhor.